Bola, jogo rápido. Eu sou o Vudu Reverso e eu não sei como gerenciar essa porra. Assustei, mano. Ai, eu dei um chilique aqui na cadeira. Esperava mais. Surpresa, surpresa. Então, alguém tá tomando meu posto? Quem não sei quem é a ordem Franklin. É, esqueci de falar a ordem. A pauta, mas tá na pauta a ordem. Uai, a ordem começa então, pelo host. Beleza, então vai lá, Ciana. É, eu até esqueci o que eu tenho que falar, caramba. Olá, aqui é a Ciana Lima e promessa boa é promessa cumprida. É isso aí. Boa. Aqui é o Felipe, pro Felipe Sor de Uberlândia, Minas Gerais. E tá pra nascer alguém fanático por estudar. Nossa, verdade, hein? É todo final de ano, estresse de professor, gente. Eu tô ácido. E aqui é a Mari Ribeiro e eu fui destronada nesse podcast. Foi mesmo. Roubaram a minha posição. Oh. Não roubamos a posição. Fizemos apenas uma troca porque hoje estamos cumprindo a nossa promessa de ano novo. E com toda a promessa de ano novo, nós vamos cumprir esta porra em 29 de novembro, que é quase final de ano. Mas está dentro ainda do ano de 2019, então tá valendo. Eu falei, se eu prometi, eu cumpro. Não precisa me lembrar todo ano. Sim. Eu estou meio sem saber o que eu faço. Você agora fica quieta. Que, meus amigos, nós estamos aqui hoje para discutir um tema muito sério. Um tema muito importante. Fanatismo, fanboys, fandoms. E que porra é essa que está acontecendo com o mundo? Por que que as pessoas estão ficando loucas? Então, Mari Ribeiro, Felipe e Ciana, vamos começar por uma coisa. Que diabos é fanatismo que todo mundo fala, mas ninguém define direito o que, que é? Quem que vai definir quem que é? Ciana? Anda aí. Pode ir. Então tá, fanatismo... Porque ele falou as duas, eu fiquei meio... Eu falei os três, eu chamei, eu convoquei vocês três a debaterem e trazerem esse tema. Eu só dou os pitacos sociológicos sobre tudo, sobre o fenômeno. Eu vim aqui só pra dar relatos. Então comece você, Felipe. Você, como nosso sociólogo, explica pra gente que diabos é fanatismo. Bom, a gente pode considerar o fanatismo como toda conduta que extrapola um nível saudável, né, de, como eu vou dizer, inspiração, de desejo, né, de proximidade com algo, né? Então, geralmente o fanatismo, ele é a extrapolação, ele é quase a última etapa de adoração de alguma coisa. Essa coisa pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia. Então, existem vários tipos de fanatismo, mas a palavra em si geralmente remete, né, a questão de se inspirar demais, de ficar, desejar muito o objeto, o alvo de desejo. E tem a ver com a palavra entusiasmo, tipo, a pessoa, se ela é entusiasta de algo, quer dizer que ela é fanática por essa coisa ou não tem nada a ver? Não, não. Inclusive, Ciana, é importante a gente fazer essa distinção dos termos, porque o entusiasta, ele é alguém que se anima, se diverte, é aquela pessoa que segue normalmente um ritmo, mas quando o assunto ou está próximo ou toca o objeto de desejo, né, ele se anima, ele muda o estado de humor dele. O fanático não, o fanático ele já está naquele estado de humor permanentemente. Putz, agora eu fiquei numa dúvida. eu sou fanático ou sou entusiasta de videogame? John, você consegue, vamos lá, você consegue, te faz falta o videogame? Faz. Ok, então você, vício. Não. Você... Nunca, não, vício não. Não, vício. Desculpa. Jogo há 30 anos, todo dia, mais de 2 horas por dia, nunca viciei. Não vem, não. Tá certo. Segundo. Sim, vício. Segundo. Você consegue me dizer todos os jogos, todos os consoles, tudo referente a videogame? Não. Então, não consigo. Eu consigo dizer, talvez, uma grande quantidade de consoles, sim. De jogos, não consigo dizer tudo. Eu não consigo dizer nem o tanto que eu já joguei. falar a verdade. Então, John, você tá de entusiasta pra entusiasta nível 2, não chega nem a ser fanático. Porque eu vou te dar um exemplo do que é um fanatismo. É você esperar um ano inteiro, ficar na hype o ano inteiro pra assistir uma E3, pra saber o que vai ser lançado de jogos. Nossa, não tenho. Eu não tenho isso, eu jogo muito realmente, mas assim, a E3 pra mim é um evento que é assim, eu descubro normalmente quando ela já está acontecendo, porque eu vejo o pessoal falando. Sim. Mas sinceramente não tenho esse tipo de, esse nível de querer acompanhar as coisas não. Eu gosto de jogar, não gosto de ficar vendo o povo falando de jogo não. Mas engraçado isso, tem gente que gosta de ficar vendo as pessoas jogarem. Eu gosto de ficar vendo as pessoas jogarem. Mais do que jogar, tipo assim, eu gosto de jogar, mas eu prefiro ver as pessoas jogar. Porque o que, que às vezes me fascina é a história, é o, sabe, tipo, ficar ali torcendo e tal. Não, eu não fico vendo no campeonato de LOL, nem isso, sabe? Mas, por exemplo, se a Cassiana tá jogando, eu fico, tipo, do lado dela, vendo ela jogar de boa, sabe? Não tem problema. Eu, por exemplo, gosto de ver gente jogando também, mas normalmente é pra saber se o jogo é bom. Sujou muitos jogos, inclusive, eu comprei depois de ver gameplay. De ver o pessoal jogando e, porra, gostei desse jogo, gostei disso aí, eu quero jogar isso. Aí eu vou lá e jogo, e compro. Tá legal. Não, mas a gente tá falando de fanáticos muito maiores, né? O John é fanático de videogame. Quase. Quase. Tá bem longe ainda de fanatismo. Ele é um fã, ele é um aficionado, digamos, de passagem. Aficionado. Se ele fosse um fanático, ele não estaria nesse podcast, estaria jogando. É, ele não, talvez não conseguiria ver. É verdade. Assim, né? Eu já gravei. Eu estava jogando até antes de gravar, antes de me gravar. Eu já gravei jogando, né? Eu já chamei a Ciana pra jogar hoje. Nossa, a gente já virou e falou assim: vamos fazer reunião? Vamos. Eu, a Cassiana e o John. Tipo, eu tô contando isso, porque agora eu estou como... Agora eu posso. Não é host. Eu não sou host. Tipo, tá eu a Cassiana e o John lá conversando sobre pauta, discutindo e tal. De repente, não, porque eu acho isso muito importante. De repente, o John: viado, filho da puta, não sei o quê. E aí, tipo, eu, a Cassiana: o que que tá acontecendo? Ele: não, é porque... tem um erro aqui, tá? Eu tô jogando aqui um cara seu. E o susto que a gente leva, que do nada ele começa a gritar um xingamento muito doido. Só uma correção nessa história, tá? Há muito tempo eu não uso, muito tempo mesmo, eu não uso viado como xingamento. Provavelmente foi desgraça. Desgraça, miséria. Exato. É, sambada de sei lá o quê. Uma de torresmo de percurso, da desgraça, coisa assim. É, Felipe, a gente pode dizer então que, voltando pra pauta, vamos tentar colocar essa porra na trilha aqui? Esse trem no trilho, caramba. Meu objetivo é fazer trabalho de vocês ruim, porque normalmente eu estou no lado. Inclusive, você acabou de citar trens, tem fanáticos por trens. Tem. Por incrível que pareça. Não, por trem eu até entendo esse fanatismo. O que eu nunca entendi é fanatismo por ônibus. Eu já vi casos, reportagem na TV de um cara fanático por ônibus. E gosta de tirar foto de ônibus, ele gosta de andar nos ônibus, viajar nos ônibus. Eu acho, cara, tanta coisa nesse planeta pra você ser fanático. E o cara escolheu o ônibus. Ou sei lá, o ônibus escolheu ele, vai ver. Né? Vai entender, né? A reportagem não citava, mas vai ver que ele foi atropelado, né? É. Isso foi o chamado dele. Síndrome Estocolmo. Isso foi o chamado dele, né? Caramba, gente, que pesado. Então vamos lá. Vamos lá. É, o fanatismo, então, a gente pode considerar que é um estado psicológico de fervor excessivo da pessoa, até mesmo irracional, intolerante algumas vezes e persistente em qualquer, sei lá, seja tema, objeto, pessoa, porque tem pessoa também que é fanática em pessoas, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Tá, então, a gente pode definir o fanatismo dessa forma, então, certo? Ok. E quais seriam as características desses indivíduos fanáticos? Que você olha assim, você vê, nossa, essa pessoa tem comportamento tal, ela age de tal forma quando uma situação não tá a favor do que ela quer. Quais são as características que a gente poderia considerar que um fanático tem? Então, Ciana, aí eu recorro a um sociólogo também chamado Erving Goffman, que trabalha muito com a representação do indivíduo perante aos outros. Geralmente, quando a pessoa é fanática por um tema, ela, em meio social, tenta não deixar transparecer, mas não dá conta. Algumas fazem propositalmente, tem pessoas que gostam, sei lá, vamos pegar de uma religião. Só anda com roupa da religião, só fala coisa da religião, sabe? Tem essas pessoas não têm a barreira social. Então, realmente expõe. Mas, em geral, as pessoas que têm determinados tipos de fanatismo que não são tão tolerados socialmente, elas tentam esconder, mas não dão conta. Na fala, no gesto, ela acaba deixando escapulir a predileção dela pelo objeto, pelo alvo do fanatismo dela. Caramba, que interessante. Então, Pode falar. Não, é que, tipo assim, a minha ideia, que eu não sei, né? Tipo, eu estou aqui de vírgula, tá? De sei lá, orelha, desculpa. Você é a vírgula? É, eu sou a vírgula. Não, sou a orelha. E aí, tipo assim, a ideia que eu tenho de fã, não sei se vocês todos têm isso, mas é um amor, entre muitas aspas, porque é um amor doentio a alguma causa, a uma pessoa, a uma cultura ou alguma coisa nesse sentido. Que aí, tipo, extrapola todos os sentidos racionais envolvendo, sabe? Eu não sei se teria uma lógica nisso, Felipe, pelo que eu falei. Tem, porque, veja, a gente resume a palavra fanatismo com a palavra fã. Apesar de que a gente também pode, inclusive, separar os dois termos. Porque hoje em dia, fã é um termo muito utilizado para uma cultura pop, para uma cultura de consumo, né, para ídolos, esportes. Já o fanatismo, ele é muito maior. Ele não acaba se restringindo a essa cultura pop. Ela pode ir para religião, ela pode ir para pessoas, como a própria Cristiana disse. Ela pode ser de objetos, né, ou até mesmo por estilos de vida. Tem pessoas que são, por exemplo, são brasileiras, nascem no Brasil, mas se acham orientais e fazem de tudo para ter um estilo de vida oriental. Força nessa adoração. Vamos falar assim, que o fã, ele é saudável e o fanático não. Ele tem, sei lá, não sei se é interessante colocar dessa forma. O fanático, ele tem problemas psicológicos e o fã não. O fã é saudável. Não, eu diria que o fã não, o fanático tem problema e o fã não. Porque tá cheio de fã por aí que tem problema psicológico. Tem probleminha pra caralho. Eu diria que assim, o fanático seria talvez um nível elevado, né? De como é que eu faço? Elevado não, assim, exacerbado da paixão. A paixão dele está num nível socialmente aceito, é um nível controlável. O fanático já chega num ponto que aquilo começa a prejudicar a vida dele. Seria mais ou menos isso? Sim, não necessariamente prejudicar, mas ele causa certos constrangimentos sociais. Eu vou dar um exemplo de um meme que ficou bastante conhecido na internet, de uma espécie de fanatismo, né, que é socialmente aceito, é compreensível, mas que gera constrangimentos. Se não me falha a memória, um repórter estava entrevistando a mulher e ela começou a cantar: sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Cara, uma pessoa na sua sã consciência, vivendo dentro da norma social, não começa a cantar os seus valores religiosos, que seja de adoração, do nada. Assim, né? Aquilo ali é um exemplo de onde o fanatismo está no cotidiano da pessoa. Não é um problema psicológico. Infelizmente, nem todo fanático tem um problema psicológico. Inclusive, muitos fanáticos sabem que são fanáticos e reforçam essa identidade. Interessante. Mas aí, tá. Esse tempo atrás, esse ano, aliás, por sinal, teve a abertura de venda de ingressos à volta do Sandy Júnior e tal, não sei o quê. Teve fã que pagou, tipo, muito mais que 3 casas de dígitos de dinheiros pra ir no show deles e, tipo, camarote VIP, não sei o quê, pra ter open bar de água. Uai, mas a pessoa vai... Não, quem vai ver Sandy Júnior não vai pra beber. Ninguém vai pra Sandy Júnior e dizer assim: eu vou ficar no grau, eu vou ficar louco, eu vou ficar nu no poste naquela zona. Ninguém faz isso no Sandy Júnior, certo? Não, tudo bem, John, mas assim, precisava você pagar 3 vezes mais o ingresso, sei lá quantas vezes mais o ingresso, tô chutando aqui, tá, gente? Pagar o ingresso a mais pra ter água. Open bar de água? Isso é fanatismo ou é fã, entendeu? Não, ó, primeiro, open bar de água, eu espero que tenha no mínimo umas 4 águas mineral colhida direto no Himalaia. Tá? Open bar de água no mínimo. Mas tudo bem, entendo que talvez água. Mas assim, se a gente vai falar de Sandy Júnior, a gente tá falando talvez um todinho, entendeu? Então, mas um chocolate, um cappuccino, sabe? Um troço mais, assim, no público. Vamos falar. Os refrigerantes antigos, tipo Baré. Pois é, rapaz. É, Sandy Júnior não é lugar de droga, né? É. Não. É. Às vezes sim, às vezes sim. Não. A pessoa que vai pra Sandy Júnior usar droga, me desculpa. Eu acho, eu não sou fã da dupla, mas assim... Gente, é um absurdo. Não é lugar de droga. Sandy Júnior não é lugar de droga. É que nem que eles usam droga na igreja, gente. Não. É. Sim. Eu diria sim. Não, gente, não. Não. Não, a religião da droga não é essa. Está um cast só disso. Drogas da igreja. É. Não, tá bom. Você me convenceu, Felipe. Seu argumento é válido. Sobre o Sandy Júnior, vamos lá. Bom... Não chega a ser um fanatismo, né? Pode ser que a pessoa que vai é fanática, mas o simples ato de você pagar o ingresso, que seja caro, não te torna um fanático. Agora, se essa pessoa que está comprando o ingresso, ela faz de tudo para ir em todos os shows, acompanha toda a vida, sabe cor do esmalte que a Sandy usa, se ele sabe diferenciar a Sandy da mãe dela, porque eu não dou conta, as duas são iguais para mim, aí isso assim, é um fanatismo. Eu não sei diferenciar a Sandy do Júnior. Pra mim era uma pessoa só, uma entidade só. Agora que eu vim descobrir que é duas. Eu achei então... que Sandy Júnior foi que casou com a família Lima. Nossa, foi só assim. E a família Lima também é uma entidade, né? É, eu não conheço, gente, eu não conheço ninguém da família Lima. Só o marido da Sandy Júnior. Não, nem Lucas. Ele eu conheço. É Lucas, né? Eu acho que é isso mesmo. É o Lucas. Lucas Lima, acho que é. Cara, eu tenho o maior respeito pelo Lucas Lima, sabe por quê? Porque quando a Sandy tava assinando as estações pro filhinho deles, na hora que chegou no outono, ele ficou esperando pra na hora que chegasse no outono, ele cantar no outono, é sempre igual. Só por isso ele tem meu respeito. Massa. Tá vendo, ó, você já tá no nível de fã maior do que o meu, porque eu não nem sabia que isso tinha acontecido. Ai. Então veja, existem gradações, a gente até chegou no nível de fanatismo. A estrada é bem longa. Vocês já tiveram algum fanatismo na vida? Vamos deixar isso pro final, vai. Eu falo... A gente vai deixar as histórias pro final, vai. Vamos deixar então pro final. Tem história boa. Mas voltando aqui, né, o assunto. Né? Então, Felipe, assim, a gente já... nessa questão do fanatismo hoje... Assim, a gente tá vendo no Brasil uma questão que hoje parece que o fanatismo tá piorando. A gente tem essa percepção de que existe certo fanatismo, o fanatismo político de todos os lados parece que tá piorando muito. O fanatismo religioso também parece que vem crescendo. A gente tem essa percepção de que ele vem crescendo. O que, que você acha assim? Ou tá realmente crescendo ou a gente simplesmente tá percebendo? John, quando a gente pensa... estar crescendo, na verdade, ele está vindo à tona. Por quê? O que a gente vem notando, principalmente na área das ciências humanas nos últimos tempos, é a perda da confiança das pessoas. Isso não é só o Brasil, isso é o mundo inteiro, né? Nas instituições modernas, científicas, democráticas. Então, hoje as pessoas vão perdendo a confiança, eu diria até fé, nessas instituições que sustentaram a formação do nosso mundo do final do século passado para o início desse século. Então, quando as pessoas estão perdidas e você chega com um valor muito forte que corresponde ou dá vazão à angústia delas, elas podem simplesmente seguir aquela ideia e agir de forma fanática, como foi o caso aqui no Brasil com o Bolsonaro, né, o atual presidente, onde as pessoas queriam uma resposta a um problema imaginário. Existe, claro, um problema social. Nossa sociedade nunca foi igualitária, mas houve uma campanha, houve um marketing sobre uma crise que não é aquilo que se pintou, mas as pessoas entraram em pânico, as pessoas queriam uma melhora na vida, as pessoas queriam que a sociedade progredisse, que valores, inclusive conservadores, que vinham se perdendo na sociedade, voltassem à tona. Então muitas pessoas se agarraram a isso, a valores que nem eram delas de início, mas que passaram a ser e que até hoje continuam defendendo, mesmo diante de todas as provas de que o hashtag nós avisamos estava certo. Uhum. É, o mesmo vale para a religião, né? É, até mesmo mais cético, eu canso de falar, a vida derruba qualquer um, até os mais fortes, os mais céticos. Dependendo da situação que a pessoa se encontra, às vezes é na fé que ela vai obter uma resposta, um aconchego, né, uma válvula de escape, um respiro, né, talvez é lá na igreja ou no templo religioso que ela vai receber o aconchego que ela precisa. Então aí ela vê, olha, isso me faz bem, isso está certo, o que eu vivi até agora está errado, então eu tenho que viver dessa maneira para daqui para frente. Então, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, né, o que a gente está percebendo é justamente o quê? As pessoas estão precisando se agarrar a algo. Isso aí é consequência de que o Bauman, não sei se todo mundo conhece o Zygmunt Bauman, já chamava de sociedade líquida, né? Porque quais são os valores que sustentam as sociedades hoje em dia? Não tem. É tudo líquido, é tudo amorfo, é tudo efêmero, né? Você não tem estruturas sólidas. Tô numa birra desse homem, pelo amor de Deus. Mas por que, Marina? Por que, Marina? O Balma é o velho mais de boa, pena que faleceu. Não, tipo, não é birra dele. É porque, tipo, é porque ele tá muito certo. E aí isso me irrita. Mas é. Porque hoje, realmente, as pessoas não têm apego a nada. É tudo líquido. Gente, mas é essa a teoria do Balma. É isso mesmo. É por isso mesmo. Tipo assim, as pessoas não ligam pra nada, sabe? Então, tipo, é a era do Tinder, é a era do tipo, se eu não preciso te dar atenção aqui agora, porque eu consigo atenção ali, e nem falo por relações amorosas, questão de Tinder ou coisa assim, mas questão de amizade, sabe? Tipo, ah, se eu não responder o Felipe aqui agora, eu vou ali na outra rede social e tem mais 1 milhão de pessoas me seguindo, tipo, no Twitter, ou não tem esse tanto de gente, tá? Mas assim... eu posso, sabe, e alguém vai me responder, alguém vai curtir, alguém vai vir conversar comigo, eu não preciso criar laços, sabe, não preciso fortalecer os laços às vezes, e aí, tipo, fica banal, sabe, fica bem banal. Inclusive, Ma, complementando sobre questão de laço, você nem, não é que você não precisa fortalecer, você não quer fortalecer. Porque quanto mais forte o laço, mais difícil a separação e o rompimento. Por isso que as nossas relações atuais, os laços existem, mas eles são frouxos. Ele é aquele laço de presente que você puxa para abrir com facilidade. Então, ao mesmo tempo que você se compromete, você não se compromete. Você pensa em casar com a pessoa, mas já deixa claro, ó, se a gente se separar, isso é meu e isso é seu. Antes de casar, as pessoas já fazem isso, já pensam na separação. É. Então, sabe, e assim, eu já estudei muito questão de simbolismo, né? Por questão de estudar comunicação e tal, eu acabo vendo muito simbolismo, vendo muitos signos. E não a questão de signos, você ouvinte, o signo, tipo, astrológico, né? Tipo, ah, mas a questão de signo é questão de arquétipo, né? A questão de, tipo, ah, se eu colocar um X em uma placa, você entende que aquilo ali é um não, ou é um impedimento, né? Isso é um signo. Querendo ou não, isso é um arquétipo, um signo, um símbolo. E aí, a questão da água, a água, ela não tem uma forma definida, né? A forma da água é onde você coloca ela. Se você colocar ela num recipiente muito raso, ela é superficial. Se você colocar num recipiente fundo, redondo, oval, diagonal, forma de coração, 3 ondinhas, sabe? Você consegue moldar isso. E antigamente, várias gerações acreditavam que o símbolo, a questão da água, envolvia a questão de emoções. Porque realmente, dependendo do pote que você coloca as suas emoções, é uma emoção diferente. É, eu tenho um amor pelas 3 pessoas que estão aqui nesse podcast, que é um amor diferente em cada um do pote, né? O meu amor com o Felipe é diferente, meu amor com o Cassiano é diferente, meu amor com o Voodoo é diferente. Só que aí as pessoas veem o amor líquido sem colocar nos potes ou muito superficial, só passando, sabe? E isso é triste, tipo... Ah, minha filha, tem uns amores hoje em dia que não é nem líquido, né? É gasoso. Amor de Tinder é gasoso. É, sabe? não sei se é por causa da questão do efeito estufa, que tá muito quente, o líquido se evaporar. É. Amor de Tinder é amor gasoso, minha filha. Aquele que você vê na hora e depois é tchau. Mas voltando rapidinho aqui, então, ô John, quando você me perguntou sobre fanatismo político e religioso, hoje no mundo todo a gente vê isso mesmo. Essa nova busca de significar algo, porque passamos por duas décadas de desconstrução de significados. Veja, nós não somos mais as pessoas que éramos há 10 anos atrás. Veja o quanto nós precisamos nos desconstruir nessa última década. Porque a sociedade mudou, a ciência, principalmente na área humana, ela veio trazendo novos conceitos, novos signos e significados que não eram comuns à estrutura social e de pensamento mesmo que existia da humanidade até 20 anos atrás. A palavra gênero, por exemplo, não existia, né, fortemente há 20 anos atrás. Existiam pesquisas, existiam debates, mas ninguém dava tanta preocupação para gênero, exceto quem estava vinculado aos movimentos de gênero. Né? O movimento negro hoje, inclusive, não é único, não é solidificado. Existem vários movimentos negros, né? Você tem os movimentos identitários, no caso. Então, nós precisamos nos aprender, né? Precisamos nos redescobrir nesses últimos anos. E algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a desconstrução, porque desconstruir é até relativamente fácil. O problema é construir do nada. Construir de novo. E assim, muita gente hoje realmente não aceita se construir novamente, né? Eles não aceitam, por exemplo, digamos assim, um novo padrão de desconstrução, o que é aceitável, né, nessa nova sociedade hoje. Por exemplo, a questão que você falou e tocou na questão do racismo. A gente passou um período realmente que a sociedade como um todo criticava muito fortemente o racismo. Estava criticando muito, ou pelo menos a gente tinha essa percepção, certo? Que a sociedade passou a criticar muito, bater no racismo. Depois de séculos em que o racismo era total, ele era aceito, ele era norma. De repente vem todo mundo dizendo, não, tá errado esse negócio de racismo. E cara, a gente voltou de novo para um ponto, de repente a gente voltou para um ponto que a gente tem gente que claramente não tá aceitando que racismo é errado. E essas pessoas que ficavam escondidas, né, no cantinho delas lá, de repente elas voltaram e botaram se desbatendo no peito e dizer assim, eu posso ser racista, sabe, eu quero ser abertamente racista. É um fanatismo de ideias, as pessoas conseguem ser fanáticas por ideias. Pois é, então a gente tá vendo isso assim, Felipe, sei lá, de repente parece que o mundo voltou a regredir, que a gente não tem jeito mais. É assim, Felipe? Esse fanatismo parece que vai tomar conta mesmo, ou isso é passageiro? John, pela experiência e a história nos mostra que todos os movimentos ultrafanáticos ou de extremo fanatismo, eles são temporários. O problema é que eles deixam marcas, máculas, muito grandes em qualquer sociedade. Tá? O mais clássico deles é o nazismo. Tá? Então, a gente vê esse movimento de fanatismo de ideias, de querer voltar a essa questão tradicional e clássica. Por quê? Já ouviu a expressão, a gente mira no céu para acertar o teto? Uhum. Então, tipo assim, os movimentos, o avanço, né, social humano foi muito grande e muito rápido, que não conseguiu ser acompanhado, não foi aceito por certos setores. Né? Então esses setores acabaram o quê? Gerando resistência e lutaram para não ter que mudar. Esses setores, que é o setor conservador, hoje continuam com essas ideias fanáticas, né? E hoje eles estão em situação de poder. Uhum. Né? A gente pode olhar para o nosso Congresso, para a nossa conjuntura brasileira, e vai ver que os nossos políticos todos têm uma base neopentecostal, são de classe média alta para pessoas ricas, maioria branca. Quando você tem representantes pardos e negros nas periferias, se você puxar a religião neopentecostal, ela tem cor na periferia, ela é parda e negra, e ela é branca nos centros de elite. Então veja, existe toda uma conjuntura aqui que faz com que essas pessoas acreditem fielmente naqueles valores, e que acham que aquilo ali é o certo, e que tudo que se conquistou nesses últimos anos, aí colocou-se o termo, esquerdista, né, no Brasil. Tudo que é avanço social, tudo que é avanço humano, no Brasil virou coisa de esquerdista. Cara, terra redonda é coisa de esquerdista. É. Isso, bom exemplo. Isso é um ótimo exemplo. Só que nessa terra plana o mundo dá voltas, né? Graças a Deus. Assim, a gente vê que esse atual fenômeno de fanatismo religioso, ele hoje no Brasil e até mesmo, sei lá, me corrige, Felipe, se eu estiver errado. Na América Latina, de modo geral, você tem misturado ao fanatismo religioso, você tem a política. E isso tem caracterizado por algumas causas, né? No caso, bandeira. É igual vocês já falaram, o anticomunismo, né? É uma bandeira que tem sido levantada pelos governos, pelo governo do atual presidente, por exemplo. É outra bandeira também que beira o fanatismo é a bandeira antiabortista também. Pra vida. Isso. É também um movimento levantado pelo atual governo e seus representantes. Então, a gente pode falar que o fanatismo religioso, nesse caso, ele é o pior dentre os fanatismos que a gente tem, porque é talvez querer colocar em posição de algo que eles acreditam, né, que seja o melhor para todo mundo. Você acha que o fanatismo religioso ele é pior mesmo? Dentre os fanatismos que tem, tipo, fanatismo, uma coisa é a pessoa ser fã, ser fanática por KLB. Uma coisa é a pessoa ser fanática por Marília Mendonça. Deta ferida. Né? Uma coisa é a pessoa ser fanática por videogame. Outra coisa é a pessoa ser fanática religiosa, ser um fanático religioso que quer impor a vontade dela aos demais dentro de uma sociedade continental, por exemplo, igual é o Brasil. Então, respondendo a esse questionamento, Ciana, vamos primeiro colocar os a do, cada um no seu quadrado. Beleza. Primeiro, vamos pensar em fanatismo religioso. Okay. Quando falamos em fanatismo religioso, ele não é um fenômeno exclusivo somente dos neopentecostais, que é o que está em foco no Brasil hoje. Uhum. Né? O rapaz que é budista e segue todos os preceitos budistas na sociedade, vive o budismo de cabo a rabo e faz tudo segundo o budismo exclusivamente, é um fanático. Mas certo. Não necessariamente ele causa um impacto ou um dano na sociedade. Você consegue perceber essa? Sim, sim. Então, existem fanáticos religiosos que não causam impacto. Por quê? Nem toda religião ela tem preceitos negativos. Quando a gente está falando agora dessa onda neopentecostal, dessa teologia da prosperidade, né, aí sim você tem uma forma negativa de fanatismo que leva ao impacto social. Por que hoje está levando a um impacto social negativo? Porque são pessoas que nas últimas décadas galgaram posições de poder dentro das sociedades. E numa sociedade onde você tem desigualdade, onde você tem fome, miséria, a teologia da prosperidade, ela é um mel que se passa na boca das pessoas, seja ela de qual classe for. Eu canso de falar que o pior de tudo hoje em dia é o traficante, né, o pentecostal, é o traficante evangélico. Ele mata, rouba, trafica, faz mal, tortura. Em nome de Jesus. E ele se sente salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele se sente salvo. Por quê? O preceito religioso diz que basta ele se arrepender. Então, enquanto no catolicismo tradicional você precisava do intermediador, que era o padre, para obter essa sua salvação, com as religiões protestantes, hoje o neopentecostal, basta você fazer as grandes obras, fazer a sua doação, seu dízimo, e você tá salvo. Que tudo que você der vai voltar para você, em nome de Deus. Paga a sua propina para Deus, né? Na verdade, o único intermediário que eles dizem ter entre você e Deus é o próprio Jesus. Então, acaba que não tem nenhum intermediário nessa situação, né? Coisa que acontecia no catolicismo. Então, você negocia seus pecados com o próprio Deus. E aí, você pode matar, roubar, traficar, mandar no morro, que a palavra de Deus é clara, basta você se arrepender. Isso é uma forma de fanatismo. Isso gera um impacto negativo na sociedade. O problema, veja, não é só o fanatismo religioso, mas é qual religião e qual a estrutura da religião que está por trás disso. Tá? Então, quando a gente vê que no Brasil a gente tem essa estrutura muito forte, é porque foram décadas de construção, não foi da noite para o dia. Essas pessoas já estavam ali, ó. O pão já estava no forno, só esperou a hora de sair. A gente pode dizer que a partir das eleições de 2018, esse pão começou a sair do forno. Eu digo para você que até antes. Antes. Eu diria que a partir dos anos 2010, né, que a gente vê uma tentativa mais enfática de ocupação de posições políticas por meio dos projetos religiosos. Então já tem uma década aí Claro, mais enfático. Mas se você parar e observar, né, o crescimento neopentecostal no Brasil, ele começa a partir da década de 80, que é justamente na época da redemocratização no final da ditadura. Então veja, esses mesmos religiosos fanáticos que adoram uma ditadura só puderam crescer porque a ditadura acabou. E tem muitos que dizem que não houve ditadura no Brasil. É, realmente. É, normalmente é o pessoal da Terra Plana, né? Do antivacina, né? Tá vendo, John? Aí a gente toda hora vê foto e fala da Terra Plana, né? Dos religiosos. Tá vendo que as pessoas perderam, por exemplo, uma das instituições modernas que sustentam as sociedades atuais é a ciência. Uhum. As pessoas perderam a credibilidade na ciência. É. Por incrível que pareça, elas perderam a credibilidade. Elas não aceitam o conhecimento científico, mas elas querem a produção científica. Exato. Elas querem as benesses da ciência. Isso. Mas elas não aceitam a ciência quando a ciência contesta as crenças delas, né? Isso. Porque na hora que o filho da mãe me diz que a Terra é plana, o filho da mãe, né, vem pra cá falar em Terra plana, mas ele aceita usar o telefone porque o GPS com o satélite funcionando lá em cima e com toda a infraestrutura que a gente tem. Ele aceita andar de avião, ele aceita tudo, mas entender o princípio básico ele não aceita. Aí, pra mim, quando o cara me diz assim, ó, a Terra é plana, ele devia eu vi isso tudo e tem razão, ele devia perder na hora todos os benesses da ciência que ele tem da corrente do que ele tá falando. Devia começar a sair voando por aí, não poder usar telefone, não poder usar mais nada. Mas assim, gente, a Cassiana falou tipo, a questão do fanatismo em relação fanatismo e fãs, né? Em relação a questões de tipo, atores, atrizes, cantores, etc. E aí jogando isso com relação à questão de dogmas, né? E se abraçando a verdades absolutas, né? E entrando em movimentos, etc. Mas vocês não acham que alguns sintomas chegam até, ou estão chegando, ou chegaram antes avisando a gente em relação a esses fanatismos, a esses fãs sem controle de pessoas, né? Eu coloquei na pauta a questão da Marília Mendonça, que ela é uma cantora sertaneja jovem, ela tem atualmente acho que 23 anos, se eu não me engano. Ela tá grávida atualmente. Ela começou escrevendo as letras delas para alguns amigos, né, cantores que começaram a estourar. Aí ela começou a cantar. E ela começou a cantar sobre sofrência, né? Tem aquela ciumeira que é estourada dela. Amante não tem... Não tem lar. Amante não tem lar. Amante não tem lar. Então, todas as músicas delas têm essa pegada sofrência mesmo. E ela quis fazer isso mesmo. E aí chegou num momento que ela quis cantar outra coisa, ela começou a compor outras coisas, porque a vida dela mudou, ela começou a namorar. E aí, no momento que ela começou a namorar, os fãs dela brigaram com ela, tipo assim, putz, mas você falou que a gente tá aqui na sofrência junto, por que que você tá namorando? Você tem que tá sofrendo aqui com a gente. E aí, é sério, e ela tá, tipo, grávida, atualmente ela tá grávida, ela não canta mais nenhuma música de autoria própria, com medo de retaliação dos fãs, porque eles criaram na cabeça deles que aquilo, né, é um movimento e abraçaram e tal, e a Marília não pode ser feliz, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E ela tem medo de cantar o que ela tá compondo atualmente. Ela deu uma reportagem na Globo falando justamente isso, que agora ela só canta música de outras autoras, né? Ela faz questão de cantar músicas de mulheres e dar voz às mulheres. Todas elas na mesma pegada que ela fazia antigamente. Mas o que ela mesma escreve, ou ela passa pra frente, ou ela deixa engavetado. Porque não sei se também pode ser um medo por ela estar grávida, né? Ela tem um medo de assumir uma postura mais pesada e ela tá no momento de cuidado, né, com ela e com o bebê. Mas eu comecei a ver como esse fã começa. Ela cria um personagem, né? Lógico, ela cria um personagem da Marília Mendonça, Sofrência. e o fã não aceita que seja isso diferente. E eu não vejo isso como um fã mais, sabe? Eu vejo como um fanatismo. E eu, sei lá, eu acho que é sintoma de uma sociedade doente. Eu vejo isso como uma relação muito doente também, lá. É, sabe? E tipo, não sei, sabe? Não tô falando nada que quem é que tá xingando Marília Mendonça é que acredita em Terra Plana. Não tô fazendo essa correlação, gente. Mas é um fanatismo muito irracional que eu acho que se assemelha muito. Sabe? Tá então, muito próximo. Sobre isso, mas novamente, não é que já venham sido amostras anteriores do fanatismo maior hoje em dia. Esse fanatismo por atores, atrizes, cantores, cantoras, sempre existiu, né? Eu lembro, não lembro assim, o ator no caso, que ele fazia um vilão numa novela, e certo dia ele tava andando na rua, e uma senhora começou, uma velhinha começou a dar guarda-chuvada nele. Porque ela jurava que o ator era o vilão da novela. Né? Tipo assim, na vida real. Uhum. Então, assim como ela é uma profissional. Marília Mendonça tá citando, né? Uhum. Eu sempre confundo. Gente, eu confundo Marília Mendonça, Simone Simari e Mayara Maraíza. Eu não sei diferenciar. Não, Marília Mendonça, ela é uma pessoa só. Nossa senhora, eu achava que Marília Mendonça. Não, meu filho, meu Deus do céu, esse povo tá. É tanto Maria aí nesse meio que eu tô confuso já. Eu achava que Marília Mendonça realmente era da dupla Mayara e Maraíza. Marília Mendonça, Marina Ribeiro, Mayara e Maraíza, é tudo famoso, mentira. Nossa senhora. Então gente, veja, pra uma pessoa, claro, pela narrativa do rapaz na época, deve ser uma mulher mais simples, né? E etc. Mas veja. Isso é uma forma de fanatismo. Pessoas fanáticas em novelas, elas realmente acreditam que aquele personagem é aquilo ali na vida real. Ela não consegue separar o ator do personagem. Ó, Felipe, nesse ponto eu vou te falar uma coisa. Eu vejo que a humanidade, no geral, apesar de a gente ter tanto problema, né? No geral, eu percebo que a humanidade houve progresso. Por exemplo, as pessoas não tentaram, na vida real, matar o Joffrey Baratheon. Né? Fato. Não, ninguém tentou matar, pelo contrário, o ator foi elogiado. Só de eu perceber que houve isso, assim, a gente vê que tem progresso, mas casos como esse ainda existe. De gente que confunde o ator com como é que fala? Com o personagem, sabe? Com o personagem. E o que eu fico puto, aonde as pessoas deviam confundir, eles não confundem. Por exemplo, na política. Por que não batem em políticos, pelo amor de Deus? Ninguém confunde, né? Todo mundo trata o político na boa, mãozinha pra lá, mãozinha pra cá. Cadê o soco em político? Que não volta? São divindades. Pois é. Mas o que acontece no caso da Marília Mendonça é que ela se tornou refém da personagem dela, sofredora, que ela mesma criou, né? A Marília Mendonça sofredora foi um personagem que muitos fãs dela não conseguem distinguir ela do personagem. Ela se expor falando uma coisa que, sei lá, Amante Não Tem Lar, que é o nome de uma música dela, de quem que é a culpa, todo mundo vai sofrer. Ali ela tá expondo, ela tá cantando, né? Uma coisa totalmente diferente do que é a opinião pessoal dela. Muitos fãs não conseguem. Exatamente, as pessoas não conseguem distinguir isso. E aí cai naquela, né? Cara, e aí? Como é que você faz? Como que você consegue não curar essas pessoas? Porque não tem cura, né? Não sei, Felipe. Existe então. Esse... Eu vou, agora é narrativa pessoal, experiência pessoal que eu quero narrar. Ok. Gente, vamos lá. Bom, eu acho que comecei falando no cast, né? Que eu já tô meio ácido porque é final de ano. E final de ano é inferno na vida de professor. Né? Só que para vocês verem como o fanatismo ele pega qualquer lugar. Quando a gente é professor, por vezes, né, alunos e alunas acabam criando uma admiração, né, um certo sentimento que não existe, na verdade, com o professor. Eu tenho uma aluna que ela é fanática em mim. Olha. Isso aí é. Por quê? Porque ela é uma menina que tem certas dificuldades, né? Certos problemas de saúde. Uhum. Né? E eu trato muito tranquilamente os alunos, brinco, converso, né? Tem um certo carisma. E já faz. Ela vai se formar esse ano, mas já faz 3 anos, então, que ela vem nutrindo essa admiração. Uhum. Né? Ao ponto dela me stalkear. Caramba. Ela sabe. Não, ela sabe, coisas de mim que nem eu sei. Nossa, eu já ia falar, não, Felipe, talvez é porque você seja uma inspiração pra ela e tudo, não, né, de alguém que... Não, não. Não, é o estalqueamento mesmo, é o fanatismo, né? Isso, e aí, pra você ver, ela criou a imagem do professor. Uhum. O Felipe professor é uma pessoa, diga de passagem, totalmente diferente do Felipe pessoa. Eu em casa, a Má morou comigo, eu sou calado, sou introvertido, eu não brinco. Na escola eu tenho um personagem, eu sou um professor, sou jovem, alegre, brincalhão, bravo ao mesmo tempo também. Então isso é um personagem. E é isso que acaba sendo alvo do fanatismo, igual no caso dessa aluna. Ela vai se formar, eu já conversei com ela várias vezes. Ela fala que tá sob controle, que tá tudo ok, mas não tá. Porque acabei de pegar o celular aqui de novo, tá lá, 20 curtidas nas minhas postagens. Meu Deus. As 20 dela não, sequenciais. Né? Oi? As 20 dela? As 20 dela, assim, ó. Uma seguida da outra. Caralho. Eu só lembrei porque eu li o celular agora no meu Insta. É stalker, né, velho? Essa aí não é nem que tá demonstrando que tem interesse, porque quando você demonstra interesse na pessoa, é 5 curtidas no Instagram, né? Não tem um negócio desse também? Não, que isso. Você curte, tipo assim, até umas 3 semanas. mas é que tá. Não é o interesse, é o fanatismo pela admiração. Uhum. Ela admira o personagem, né? Ela admira o professor. Então... ela segue, ela sabe tudo da minha vida. Às vezes, a parte constrangedora é que, por vezes, eu tô em sala de aula, ela me faz perguntas que são de cunho pessoal. Eu falo, olha, te respondo depois, não posso responder agora, vamos pra aula. Eu vejo, por exemplo, eu passei boa parte da minha vida as pessoas falando, ah, eu sou fã de música, tal, tal. Eu não sou fã de banda, por exemplo. Eu tenho músicas que eu escuto, que eu percebo depois de um tempo que aquela banda ali tem um monte de música que eu gosto. Mas eu não consigo dizer assim, eu sou fã da banda X, sabe? Eu sou fã da banda Y. Eu tenho uma camiseta do Metallica que eu ganhei de presente. Sabe assim, eu não consigo dizer assim, eu sou fã de tal coisa, sabe? De tal pessoa, de tal ator e seguido. Eu já tive esse momento na minha vida. Eu não sei, às vezes eu me sinto até meio mal, sabe? Por isso. Não tem ninguém que eu diga assim, eu sou fã de tal pessoa. Às vezes eu admiro um trabalho que a pessoa fez, sabe? Mas eu acho muito mais saudável, John. Talvez seja saudável, Mar. Talvez não seja, sabe? Às vezes eu me sinto meio, como é que eu vou dizer assim, sei lá, desapegado das coisas da vida. Por exemplo, eu consigo jogar 1000 horas de Terraria, como botei hoje no Twitter. Né? Hoje eu bati as 1000 horas de Terraria. Eu não sei nem quem foi o filho da mãe que fez o jogo. Eu não sei nem quem é a empresa que fez, sabe? Eu consigo jogar uma coisa assim por tanto tempo e não... Às vezes eu não sei quem foi a pessoa responsável por aquilo. Mas eu acho isso bem ok, sabe? Tipo, é que tá, né? Mas é questão de vivência mesmo, né? Falando da minha vivência, né? Porque esse podcast, eu fui destronada, assim, que eu tenho algumas histórias de fãs engraçadas pra contar, né? Mas é porque é outra coisa, sabe? O que aconteceu comigo, né? Eu morava em Patrocínio, ensino médio, e aí eu mudei pra Barueri, Grande São Paulo. E quando eu mudei, eu fiz amizade com outra menina que mudou junto, né, na próximo. E ela era muito fã do KLB. E pra vocês não sabem, eu tenho um passado negro com o KLB. Vida, aí. Minhas fantasias. Ah, é isso. Meus sonhos de viver. Eu tô vendo vocês falar KLB, eu não tô tentando lembrar alguma música desse povo. Então, mas aí no primeiro... Não presta, vai todo mundo pro inferno junto. Mas aí, no primeiro momento, eu, tipo, não curtia KLB. O KLB nem chegava em Patrocínio. Eu não ouvia, eu ouvia a primeira música, que é essa que vocês cantaram. Xalala, como eu quero te amar. O Gugu, que Deus o tenha, que faleceu essa semana, ele foi padrinho deles, então foi o momento que eles começaram a estourar e tal, não sei o quê. Só que essa amiga minha, que a gente não era tão próxima, a gente começou a amizade, porque as duas estavam tentando se adaptar na escola, as duas entraram, né? Tipo, ela entrou, deu um mês, eu entrei na escola. E a gente começou a conversar muito e tal. E aí um dia ela falou assim, vamos comigo? Eu vou na porta, olha só, eu vou na porta da rádio, porque eles vão fazer uma chamada lá na rádio. Meu Deus! E a gente foi, Que assim, eu não tinha nada pra me fazer. Gente, eu juro, eu não tinha nada pra me fazer. Nesse momento. Porque eu não. É, eu não conheci ninguém na cidade, tipo, eu ficava o dia inteiro em casa com a minha mãe, porque não conhecia ninguém, morava no interior, fui pra cidade grande e tal. E aí eu fui com ela. Chegou lá, foi divertidíssimo pra mim, foi divertidíssimo, sabe? A gente conversou com os seguranças, o KLB interagiu com a gente, tirou foto e tal, tipo, foi muito legal. E aí, depois disso, ela tá assim, se você quiser eu te empresto o DVD que eu tenho. Então eu comecei a ouvir o DVD, aí de repente eu sabia todas as músicas, porque entusiasta é fã, olha não, só. Dá pra, mas dá pra entender o momento da sua vida que te levou a isso, mano. Porque assim, você tava numa cidade tão desgraçada que você parar pra conversar com segurança da rádio foi um momento divertido da sua temporada. Não, eu tava com segurança deles, meu filho. Com segurança dele. Dá pra perceber que, porra, nada contra a profissão de segurança, gente, que é uma profissão completamente honrada como várias outras. A questão é que quando o segurança se transforma numa fonte de entretenimento pra você, dá pra perceber o fundo do poço, o pré-sal da desgracência do pé de você. Não. Sabe? Mas, John, é aí que tá. Você tava falando que não tem esse tipo de experiência. O segurança é a fonte de conhecimento que você tem do seu ídolo. Uhum. Porque ele fica, sério, ele fica 24 horas do lado do cara. Então, uhum. o segurança, ele queria pegar todas as menininhas que estavam ali gritando com ele. Caralho, tem todo um submundo. Meu mundo, ó, cabeça explodiu. É todo um Enfim, você não tem ideia. Essa parte na pauta, vocês ouvintes, vocês não estão vendo, mas é a história de terror. Porque. Mas é porque é um momento muito dark mesmo. Você tem ideia? Meu Deus. Gente, mas é sério. Mas você não tem ideia. Porque é isso que eu tava falando. Porque chega num nível de loucura, sabe? Teve menina que tatuou no nome de Leandro, Kiko, Leandro, Bruno, KLB, ou só Leandro. Tipo, tatuou Leandro na pele. E namorando, meu namorado tinha, tipo, sei lá, Marcos. Aí você chega lá, olha, eu fiz uma tatuagem com o nome de Leandro. Por quê? Ah, porque... Gente do céu, isso é tatuagem 17 do século passado. O John, você tá falando aí que tinha de mulher se relacionando com seguranças pra chegar perto dos caras. Meu Deus. Você não tem ideia, Fanatismo. Aí é fanatismo. Você tem uma ideia que um dia chegou na minha mão, na época de celular pré-pago, aqueles tijolãozinhos, sabe? Tipo, uhum. C55, lembra? Eu tinha o sininho C55. Chegando pra mim, essa amiga minha virou e falou assim: ó, Má, eu consegui o número do Leandro e o número do Bruno. E eu tô assim: como? Caramba! Tipo, como assim? Como? Como você conseguiu esse telefone? Aí elas viraram e falaram assim: então, fulana passou pra mim. Eu tô assim: beleza, como que fulana passou pra você, né? E aí ela falou assim: então, é porque a fulana ficou amiga do segurança, olha só. E um dia ela foi sair pra comer um McDonald's com segurança, mas nada demais. E eu já, tipo assim, tá, uma mulher de 17 anos, uma menina de 17 anos, já, eu tinha 15, né? Já tem demais, né? 17. Já saindo com um cara, sei lá, dos 30 anos, mais ou menos, né? E eu já tava achando demais. Aí eu falei assim, tá. Aí ela viu de relance, quando ele pegou o celular dele, o final do número do Bruno, sei lá, era 1032. Tô chutando um número, tá, gente? Tipo, não é isso. Gente, ligue no Brasil pra todos os números de final 1032. Mas, João, mas ela fez isso. Puta, ela que pegou, pariu. E combinou. Isso é fanatismo, aí, ó. Ela, é sério, ela pegou, tipo assim, ela sabia que era o final, era esse. Aí ela pegou e fez todas as combinações dos quatro primeiros números no estado de São Paulo e ficou ligando. Caralho. E ela ficou ligando até alguma pessoa que ela achava que parecia com a voz do Leandro ou do Bruno, sei lá qual que era, atender a porra do telefone. E aí ela falou assim, é esse, e anotar. E aí ela anotou, ficou pra ela. E aí ela passou, sei lá, pra três pessoas, as três pessoas passaram mais pra três pessoas, o negócio foi longe, né? Mas eu sei que chegou nisso. E aí, eu tinha o telefone. E aí essa amiga minha falava assim, você não vai ligar? Eu falei assim, vai, pra quê? Eu vou ligar pra falar o quê? Falei assim, oi, Ai. Oi, eu sou sua fã. Eu sou uma... Que tipo, se eu falar assim, eu sou sua fã, ele ia me bloquear. Eu ia falar o quê? Ah, eu sou a Marina, que Marina. Ah, sei lá, tipo, não tinha o que falar. Cara. Mas tinha menina, juro que eu vi menina pegar o telefone e ligar escondido da mãe, porque não podia ligar, né? Ligar e só pra ele atender e desligar, sabe? Meu Deus, imagina o inferno que deve ser a vida de um artista. Cara, é sério, John, mas aí você não tem ideia. Teve uma pessoa que eu conheço que ligou tantas vezes e ele desligava. Em uma das vezes ele ligou, ele começou a xingar o Bruno. Começou a xingar, que desgraça, que fica me ligando e tal, não sei o quê. E dava pra ouvir pessoas em volta, tipo assim, rindo e tipo, xinga mesmo e tal, sabe? Uhum. E aí, a fã que ouviu, virou assim, nossa, nunca esperava isso de você, ué, Bruno. Mas ele é um ser humano, porra. É. E eu assim, do lado, cara, você ligou 20 vezes pro filho da mãe. Uai, não, ele é um ser humano, ela fica fazendo cosplay da Anatel, cosplay do Embratel, ela quer estar pensando que é o quê? Ela tá fazendo cosplay da Vivo, cosplay da Oi, ela tá pensando que ele vai atender como? Não, minha feliz. Filha. E aí, por exemplo, eu fui em alguns programas de televisão. Vamos deixar o é link. Sério. É sério, eu fui em alguns programas de televisão. Porque aí, gente, é sério, tem toda uma máfia envolvida. Na minha época tinha toda uma máfia envolvida. Hoje em dia eu não sei, porque acabei mudando de Barueri e fiquei muito tempo longe disso. Por exemplo, o KLB. Quem agenciava o KLB era o pai deles. O pai deles era um empresário famoso e o pai deles agenciava outras pessoas. Uhum. E aí, as meninas ligavam pra essa central e pra perguntar onde que os meninos vão estar essa semana. Ah, é final de ano, vai ter gravação da Hebe, vai ter gravação do Super Pop, uhum. Vai ter gravação do sei o quê. Ah, beleza. Se você conseguisse, né? Os meninos te colocavam, já os meninos da central te colocavam em alguma caravana, ou eles passavam algum número, ou virava assim, se vira que eu não tenho contato com nenhuma caravana. Uhum. Essa amiga minha, a avó dela trabalhou no SBT durante anos. Então a gente conseguia entrar no SBT, né? Então eu fui no programa do Ratinho. fui no programa da Galisteu. Olha. É. Não consegui no Domingo Legal, mas essa amiga foi, ela sempre ia no Domingo Legal. Ela até subiu no palco, por sinal. Máfia. É sério, eu fui no Super Pop, e aí a gente foi na Hebe, foi no Leão Lobo, que era do Gilberto Barros, né? No final do ano. Nossa. É. E dentre esses aí que você foi, tem alguma gravação? Tem algum quê? Desculpa, Pico. Gravação, provas. Queremos prova de crime. Tem. Queremos arquivos da vergonha. Isso. Lógico que tem, lógico que tem. Eu desafio vocês a me acharem, mas vocês mandam ver. Manda o link que a gente vai deixar no post. Tinha um programa do Otaviano Costa chamado Clube do Fã. Nossa. Eu fui um dos primeiros. Clube do Fã com o KLB. Caramba! Nossa senhora. Mas assim, gente, é sério, é tipo um outro mundo. Tinha uma menina que essa amiga minha, ela ficava muito possessa comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa de deixar as pessoas falarem. Então alguém vai conversar comigo, normalmente eu deixo a pessoa falar. Às vezes a pessoa tá falando com a maior besteira do mundo, às vezes, mas eu fico, fala aí, vai. E ainda mais quando eu era mais nova. E tinha uma menina que sem conseguir conversar com ela, e a primeira coisa que ela perguntava, que o primeiro contato de um fã do KLB, pelo menos comigo, era assim... de qual que você gosta mais? Do Leandro, do que o Leandro ou do Bruno? Porque se eu falasse que eu gostasse mais do Bruno e a menina gostasse do Bruno, ela já me tratava como rival, sabe? Nossa. Porque era uma inimiga. Mas tinha esse negócio mesmo entre as meninas. Ainda tinha isso, Pepe. Entre as fãs do KLB ainda tinha facções grandes. Falava, eu vou casar com fulano, casar com ciclano, e se você quiser, fica com o que sobrou. Isso, exatamente. Tinha isso mesmo, eu lembro. Aí que tá, essa menina, eu não lembro o nome dela. Deixa em off. Eu lembro dela chegar e falar pra mim. Aí eu tô assim, ah, tá, falei, né? Aí ela, eu gosto do fulano, né? Aí tá, aí ela assim, aí ela, eu também, ah, mas tudo bem, eu não vou te tratar mal não, e não sei o quê. E falando, e aí ela começou a falar, não, porque semana passada, até mês passado, eu gostava era do Bruno, mas agora eu gosto era do Leandro. Nossa, porque é fã seletivo. Amor fluido. É. Amor líquido. Aí ela falando, e essa menina, gente, ela tinha, a mãe dela ia com ela sempre, sério. A mãe dela sempre tava junto, presente. E aí ela, que se não fosse ela, a mãe dela chegava falando assim, olha, gente, não queria falar nada não, sabe? Mas é porque o Leandro não gosta que a fulana fica conversando com vocês. Aí a gente, como? Ela, é porque o Leandro, ele pede pra todos os seguranças ficarem de olho na minha filha. Pra saber com quem ela anda. E eu, você tá me zoando? Todos os dias eles passam na frente lá de casa pra ver se ela tá em casa, porque eles são muito ciumentos, eles não gostam que a fulana saia de casa. Aí não é fanatismo, não. Isso aí é loucura mesmo, é droga. Gente, é sério, era a mãe da menina. A mãe da menina alimentava o negócio junto com ela ali, sabe? Tipo, era uma coisa muito de louco. Olha, eu tenho uns remédios que se eu combinar com álcool, daí você feita aí. John, você tem uma ideia? Tipo, teve uma vez que a gente foi num show deles na Portuguesa. E aí, mas assim, eu fui muito de coração aberto. A gente chegou cedo pra ficar na fila, pra pegar lugar na frente e tal, não sei o quê. Mas a gente chegou cedo mesmo. O show era, tipo, 8 horas. A gente tava antes de abrir os portões, tipo, sabe? 10 da manhã. E aí... Isso. Mas assim, eu fui, levei minha marmitinha, sabe? Fui preparada. Pra farra mesmo. É. Preparada pra, mesmo, pra né? Aproveitar. Comida, 4 litros de pinga, dor de corote, dor desinfetante. Pior que na época eu nem bebia. Ah, só mas desinfetante. Assim, só desinfetante. Passar debaixo do suvaco, né? E aí. Eu tava pensando mais em beber, mas tudo bem, serve. Aí, e as meninas assim, gente, olha, vai abrir os portões e a gente corre. Mas corre, porque a gente tem que conseguir lugar na grade. E não sei o quê. E, tipo, todo um esquema louco, Black sabe? Friday. Tipo, Black Friday, tipo, corre. Abriu o portão, corre. E aí foi isso. Na minha, a gente conseguiu até ficar no lugar, na grade ali. A gente não ficou bem no meio, mas a gente ficou num lugar legal. E aí tá, né? E eles sempre interagiam, e eles conversavam com a gente e tal. Comigo e com essa amiga minha sempre rolava. Tipo, eles conversavam assim, tipo, a gente tivesse assim, dá a palheta, né, da guitarra. Eles jogavam pra gente e tal. E aí, eu sei que aconteceu que, tipo, o Leandro saiu muito rápido. Terminou o show, ele saiu. Dor de barriga. E na época, né, eu era mais fã, né, inclinada pro Leandro. E aí as meninas, que todas... As meninas fãs do Leandro, tipo, começaram a chorar. Nossa, o que aconteceu? Ele deve estar namorando. Por isso que ele saiu, pra dar assistência pra namorada. Nossa. Ai, meu Deus. E não sei o que, tipo, nessa vibe. E eu assim, gente, às vezes o cara deu dor de barriga. Gente, elas estão falando, tem uma namorada... Como se assim, ele pegou câncer, né? Ele tá indo, indo pra quimioterapia, sabe? É, não, e essa amiga minha falou assim, massa, não tá chateada, não? E eu tô assim, cara, às vezes ele operou o siso e tá com dor de dente, teve que sair correndo, sabe? E eu falei assim, gente, no outro dia, juro por Deus, no outro dia eles foram na gravação, uma gravação da MTV, e eu sei que tava só o Kiko e o Bruno, o Leandro não foi. Aí perguntaram, por que que o Leandro não veio? Aí ele, então, ele operou o siso. E aí ele não podia vir. As meninas, graças a Deus. As meninas me ligando, Marina, você estava certa. E não sei o quê. E eu, gente, as meninas me ligavam. Sério, quando saía algum boato de algum deles que estava namorando, elas ligavam umas para as outras chorando, sabe? Eu lembro certinho, uma vez eu atendi o telefone, Mari, oi, você tá sentada? Eu não. Senta, não pode falar o que aconteceu. Ah, então, O Leandro, o que tem, gente? Ah, então, ele tá namorando. Nossa, você quer falar que ele morreu. Né? Nossa, uma coisa séria. E eu, tá. E aí, essa amiga minha que me ligava, fala assim, você não é tão fã, né? Nossa, e gente. Gente, olha, eu espero nunca ter fãs. É sério. Assim. É sério, uma coisa de louco. Não. Ao invés da pessoa dizer assim, nossa, ele tá namorando, ele tá feliz, que bom, eu tô feliz por ele. Não. Posso. Então, a gente percebe que você tava ali, ó, no meio, KLB, aqui, ali onde KLB tava, Marina tava atrás. Que fosse por fã de carteirinha ou que fosse por fã de conveniência, porque as amigas iam, aí você ia junto e tudo. Tem alguma história mais íntima, Marina? Uma história mais, assim, de contato com eles que você teve? Filha da puta. Eu falo, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Então, nessas ondas vindas e vindas, igual eu falei, a gente tinha contato, né, com ele. Então, a gente, quando a gente tava na frente, né, dos eventos, ele sempre interagia com a gente. Nesse clube do fã, que eu falei, da Band, uhum, a gente ficou conversando quase o tempo inteiro com o Bruno e com o guitarrista da banda. E tá, aí, tipo, tinha a central de fãs, né, que a gente ligava pra saber onde que eram as coisas. E uma vez a gente ligou e eles estavam concorrendo a algum prêmio, alguma coisa. E aí, eles falaram assim, ó, se quiser, os fã-clubes quiserem vir aqui, de duas em duas pessoas, pode vir aqui ligar daqui pra premiação, né? E aí a gente foi, né? Foi eu e essa amiga minha. E de repente aparece o Bruno lá. E tipo assim, foi muito engraçado. Porque essa amiga minha deu xilique e o Bruno viu. E foi o Bruno e o Frank Aguiar. Nossa! Oh! Nossa! É, beleza. Aí, só que assim, e aí a produtora deles, ela foi muito com a nossa cara, não sei porquê, ela foi com a minha cara e com a da minha amiga. E aí, alguém de algum fã-clube, não sei qual, teve a ideia de fazer um aniversário pro Bruno e pro Kiko, porque os dois faziam aniversário próximo. Aí, a gente organizou uma festa de aniversário. Então, eu fui em duas festas de aniversário deles, com os fãs. Em uma, foi de boa. Isso aconteceu em que cidade? Em São Paulo. Em São Paulo, ok. Isso. E aí foi uma que não teve nada demais, foi o meu primeiro contato com eles e tal. E na segunda, foi o... Ai, Cassiano. Olha, pelo suspense, levou... eu tô esperando assim, três bodes na sala. Não, não vai ser nada demais. Não, eu quero histórias envolvendo outras espécies. Eu tô com a minha guia anônima aberta pra fazer um comparativo. Porque não é possível. Não foi. Ah. Tipo assim, o esquema era o seguinte: tinha várias mesas com os fãs, né? Com os fã-clubes. E era limitado o número. E aí os meninos iriam em cada mesa com o tempo, né? Conversar com todo mundo, interagir e tal. E quando o Leandro chegou na nossa mesa, ele me abraçou e, tipo, ficou abraçado comigo. E todas as meninas ali queriam me matar por causa disso. E aí uma das meninas levou um presente pra ele, apesar de que não era o aniversário dele, levou um presente. Um óculos original do John Lennon, porque ele era fã e papapá. E aí ele entregou pra ele. Ele tá assim, nossa, isso é verdade e tal. Ele é assim e tal. Aí ele, tudo que tinha que fazer, ele entregava na minha mão. Arruma pra mim, tira a etiquetinha pra mim, coloca no meu, em mim, por favor. E ele me entregava. E as meninas querendo me matar, né? E aí, nessa, algumas meninas foram fazer umas perguntas e tal. E ele respondeu e tal. Ficou um clima estranho, porque alguém perguntou alguma coisa que deu estressezinho. Aí alguém falou assim, não, então vamos tirar umas fotos, né? Porque pra apaziguar. Aí ele, vamos, mas tem que ser umas poses diferentes. Vem aqui pra me tirar foto com você. E aí, tipo, ele tava sentado na banquinha alta. Um momento, Mar. Desculpa. É por isso que eu não posso ter fã. Porque se eu tivesse, a primeira coisa que eu fazia, eu pegava um boleto, paga pra mim, já dava na mão. É por isso que Deus não me deu fã, gente. Aí, ele tava sentado numa banquetinha alta, e eu do lado dele, do lado esquerdo. Aí ele tá assim, vamos tirar foto, vem aqui. E tipo, abriu os braços pra mim e abraçar ele pra tirar uma foto. Tipo, meio que tirar uma foto, meio que sentar no colo dele, né? Porque era o único lugar que tava pra ir. E eu, só que assim... Eu já vi um bocado de filme do X-Video que começa assim, viu? Agora pensa, pequena Marina, 17 anos, todos os olhares mortíferos ali pra mim. Nossa senhora, eu não sabia onde enfiar a cara, eu já fico rosa, vermelha, tipo, quando fico sem graça, já tava desse esquema. E, tipo, ele deu risada, ele viu, ele levantou, assim, me abraçou, sabe? E a foto que eu tenho, tipo, abraçado com ele, ele tá muito encostadinho, assim, sabe, comigo. Mas... não rolou nada. Até um amigo meu, o Mogli, da galera do Raul, falou assim, você é trouxa, devia ter dado uns cata nele. Eu, gente, eu tinha 17 anos. Tinha um tanto de fã louca ali no meio, eles iam me matar. Não, 17 anos tá sendo. Não, 17 anos não tinha que estar fazendo nada, não. Meu filho, eu queria dar uns beijos nele, só uns beijos, porque, tipo, não ia além disso. Mas eu ia morrer, Porque elas queriam já me matar. Ele só tava me abraçando. Ia morrer o quê? Ia morrer nada, minha filha. Elas já falavam assim, mas depois que você pegasse ele, você virava líder do bando. As outras iam se ajoelhar pra você. É, entendeu? Verdade. Ô, John, que isso? Você não conhece? Não, gente, vocês não conhecem. Não, essa raiva toda é até pegar. Na hora que pega, minha filha, se você é amiga delas, pegasse, elas viravam sua fã, entendeu? Não, meu se filho, submetia. Não, se, não, tô te falando sério, Marina, se submetia. Ela ia se deitar no chão e botar a barriga pra você. John, depois desse episódio... Era a época do Orkut, né? Teve umas meninas que criou um Face. Já sentei no colo pra falar do Leandro. Mal de outras amigas. Nossa. Cara, tipo, sério, tipo, e as meninas que eu nunca vi na vida. Mas porque você chegou perto, você não pegou. Você não virou a fêmea alfa do grupo. Porque você não pegou. Você chegou perto. Não, mas é que tá, tipo, as meninas que já chegaram perto de pegar eles, meu filho, a fama não entrava mais em lugar nenhum. Nenhum. É. Tipo, não conseguia caravana, não conseguia nada. Cara, que... Se descobrisse, é sério, era um negócio terrorista. Questão é, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Mas tem uma coisa que vai deixar os fãs, as fãs de KLB, vamos assim dizer, né? Não que a gente não tenha fãs homens do KLB, mas essas fãs fanáticas esquisitas do KLB, elas podem ficar felizes, que parece que eles vão retornar o ano que vem, porque eles estão planejando uma turnê comemorativa de 20 anos. Eu vi isso mesmo. Já testou? Eles... Já, há 20 anos atrás, eles lançaram o primeiro álbum. E desde então viraram febre no Brasil. E eu tô falando igual radialista, não sei porquê. É, já contaminou, só de ouvir falar a história. Né? Já contaminou com a época. Sucesso! Então, a Má falou do fanatismo dela, o John com os jogos, Ciana, o seu. Não, antes da Ciana, eu vou falar um. Eu acho que o mais perto que eu já cheguei de ser fanático na minha vida por alguém, de ser fã de alguém, melhor dizendo assim, é com o pessoal de podcast. Mas eu aprendi uma coisa, assim, eu tenho uns podcasts que eu gosto, certo? Mas uma coisa que eu aprendi, eu não quero chegar perto desse pessoal de podcast. Porque hoje em dia tem um problema muito foda. Podcast é um negócio que a gente tem uma relação muito próxima com o pessoal de podcast, que a gente ouve, a gente acompanha aqui em rede social. Tem uma certa proximidade, né? Não é que nem antigamente que você era fã do cara da TV e você ficava longe. Tem uma certa proximidade. E um podcast do qual eu já fui fã, um dos membros me bloqueou. A partir daí, quebrou a magia toda. Ele me bloqueou no Twitter, porque provavelmente falei alguma merda. A partir daí, quebrou a magia toda, eu não consigo nem escutar o podcast hoje. Ixi, eu não sei, não sei dessa não, me conta aí no privado. Não. Hoje é um podcast que eu não vou falar o nome, evidentemente, porque hoje eu boicoto o podcast, já que eu fui bloqueado, né? Eu tomei raiva, passei a bloquear o podcast e parei de escutar, né? Então, assim, o que acontece é que, assim, hoje em dia, eu tenho um movimento contrário. Se eu tô num evento e tem o pessoal do podcast, eu até evito. É justamente pra não acabar caçando briga com algum deles e não perder a magia, que eu não quero parar de escutar o podcast. Então eu mantenho uma certa distância saudável das pessoas, exceto com o pessoal do SciCast, que é um pessoal gente fina e que me tolera. Então, assim, né? Até onde eu sei, né? Pelo menos. Né? Não te bloquearam ainda. Ninguém me bloqueou, mas provavelmente algum deve ter me silenciado. Então, assim, eu evito muito contato, sabe, com o pessoal que eu sou fã, justamente pra não quebrar a magia de novo. Porque, nossa, é muito caro ter que começar outro podcast do início. Então, deixa. O mais perto que eu cheguei é isso. Entendi. Eu acho que a experiência mais próxima de fanatismo que eu vivenciei, por incrível que pareça, pensando aqui agora, vai de conta com o que o Felipe apresentou no início do cast, que ele nunca viu alguém fanático em estudar. Eu nunca fui fanática de estudar, mas teve um momento da minha vida que eu descobri um negócio que era boom, assim, sabe? E eu descobri a área de engenharia biomédica forense. E eu me apaixonei ao ponto de, tipo assim, eu tinha que acordar cedo pra ir pra faculdade fazer as coisas. E eu ficava até mais tarde lendo, estudando, procurando uma coisa, procurando outra. Eu fiquei tão entusiasmada com aquilo que eu sonhava que, sei lá, engenharia biomédica forense tem a ver com criminal, perícia e tudo. É, coleta de dados, você fazer análise das provas e tudo. E cara, isso aí pra mim abriu minha cabeça e eu fiquei, vamos dizer, entre aspas, fanática com isso, porque eu queria ler, eu tava em constante leitura sobre o assunto. Então, Felipe, tá aí, ó. Ah. De certa forma, eu fui um pouco fanática em então já fui estudar. Então já fui fã de programar. O John já foi fanático em programação. Uhum. Isso a gente sabe. Quando eu falo de estudar, Ciana, falando, é porque é final de ano. Aí meus alunos tá tudo querendo nota, eu falava que estudava que é bom, vocês não querem não, né, seu filho da mãe. Pois é. Eu falo com toda tranquilidade do coração que eu nunca consegui ser fanático em nada. Eu sou muito desapegado, eu acho. Eu não consigo. Eu gosto de estudar, gosto de jogar, gosto de fazer um monte de coisa, mas se depender muito esforço de mim, não. Não torço pra time de futebol, não tenho atores ou atrizes prediletos, nem cantores e cantoras. Uhum. Não, não tenho. Cara, brincadeiras à parte, eu falo assim, todo mundo acaba fã de alguma coisa em algum momento na vida. A gente acaba passando por isso. Já teve uma fase que eu criticava muito futebol, porque eu realmente nunca tive muito apego com futebol. Mas eu parei de criticar quando eu percebi que sim, eu tenho as minhas, assim, minhas paixões também, uai. Videogame é uma. Programar, assim, eu tô um tempo afastado da área, mas assim, até hoje eu gosto, assim, sabe? Às vezes quando eu pego a cena, já vi. Quando eu pego pra sentar pra programar, a paixão volta na hora, sabe? Eu já fui, assim, livros, eu gosto muito de ler, e eu já tive fases da minha vida em que eu levo algumas dessas paixões a um nível em que eu fico doente naquilo. Eu já tive fases, assim, de eu assistir, por exemplo, anime, em que, meu Deus do céu, era só anime, anime, anime, mais nada na vida. Aí eu pagava pra jogar, jogo, jogo, jogo, mais nada. Aí eu pego pra ler, eu lia 40 livros do Asimov, um atrás do outro. Só que, assim, no meu caso, hoje eu já fico mais tranquilo, porque eu sei que são paixões temporárias. O que você tá falando, João, igual eu, durante o ano, geralmente eu não tenho tempo de ler literatura, né, vida corrida. Agora, nas férias do meio do ano, eu comecei a ler o Solo Leveling, né, eu baixei a Light Novel. Acho que comecei num feriado prolongado, né, numa quinta-feira, terminei no domingo. Eu li 300 capítulos. Cara. Três livros inteiros. É muito, então, cara. Assim, isso não é fanatismo, porque eu não lembro o nome do escritor, eu não sei quantos anos o escritor tem, enfim, né. E quando a gente coloca a questão dos hobbies, né? É comum as pessoas terem um hobby, gostar. Agora, uma coisa que você falou, você passou a enxergar quem gosta de futebol de outra maneira, porque você tem seus hobbies. Uhum. Eu ainda julgo, sabe por quê? São 10h50, a gente tá gravando esse podcast. Daqui a pouco eu posso assistir um campeonato de LoL e não vou ficar gritando, estourando foguete, torrando o saco de quem tá em casa. Mas Felipe, a gente não faz isso. Mas tem uma galera que segue campeonato de LoL aí, que viaja junto com os caras, sabe? Que vai atrás, que, como é que fala assim, que joga, que assiste os vídeos tudo, assiste as lives tudo, que compra a zorra do brinde, sabe? Tá, mas não vai estourar foguete, torrar na paciência. O problema, não é o futebol. O problema é que a gente tem que julgar certo. É quem estoura foguete. Porque tem muita gente que tá no futebol que não estoura foguete. O errado é estourar foguete, porque estourar foguete é coisa de traficante. Nossa senhora. Vamos falar chegou verdade. A droga, vem buscar. Não, estourar foguete é coisa de quem tá contra a lei, que tá avisando que a polícia tá chegando. Oh, meu Deus, então vamos acabar isso aqui antes que a polícia bate na porta aí, do milenial. Tá vendo? Falar aí, ó, tá vendo? Deixa eu estourar o foguete aí. Galera, muito obrigado. Eu estou aqui fazendo um meio host com o Voodoo Reverso. No... agradeço demais, Felipe. Fazia tanto tempo que eu não falava com você, bicho. Que saudade. É vizinho, praticamente. É vizinho, praticamente. Mas tanto tempo, é saudade mesmo, velho. Gente, não, eu peço desculpas. Pense num ano. Inclusive, retrospectivo 2019, eu quero participar. Oh. Eu tenho muita merda pra poder falar nossa desse senhora. Ano. Nossa, eu nem tenho merda, tipo, um ano foi todo um... Uma merda. Uma coisa só. Não tenho o que falar, sabe? Só isso. Cara, não, peraí. A gente, no âmbito pessoal, o ano foi bom. No geral, foi bom. Mas se a gente for falar do âmbito geral, Brasil, cara, foi uma diarreia gigante. Meu filho, pra mim foi diarreia tanto pessoal quanto do Brasil, enfim. Foi, tipo... Diarreia, foi uma cagorreia. Pior. Foi ruim dos foi dois lados, sabe? Assim, a cólera foi a cólera do dragão, sabe? Nossa senhora. Vamos deixar pra falar de cólera do dragão, de cagorreia, de diarreia e essas coisas tudo num episódio próximo. Não, é o retrospectivo 2019. Vê que é hora de terminar o podcast quando a gente começa a falar de dia. É, na hora que a pessoa começa a falar de merda, de variações disso, tá na hora de encerrar o episódio. Galera, muito obrigado. Vamos deixar a arroba de cada um aí. Felipe, você primeiro. Bom, a arroba insta.profelipessor no Instagram. E arroba profelipessor no Twitter, que eu raramente uso. Isso aí. Marina? Arroba eu, a Mari Ribeiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me segue lá. Eu juro que eu não vou ser destronada tantas vezes. Mentira, pode me destronar, gente. Adorei contar aqui meus causos. É estranho, né? É sentar do outro lado. Eu tô meio deslocada. Eu estou meio deslocada. Mas tá bom, é bom sair da pauta. Ah, tá vendo? Agora você viu, né? Fudo reverso. Não sai da pauta não, que tá acabando. Deixa só seu contato. Olha, pode me chamar lá no Twitter, Vudo Reverso. No Instagram também, Vudo Reverso. Apesar do Instagram, eu uso bem menos, uso mais o Twitter. E quem quiser me chamar também na Steam, Vudo Reverso também. E na PSN, Vudo Underline Reverso. Pode adicionar lá que a gente joga. Certo. A minha arroba é arroba Ciana G. Lima em todas as redes sociais, Twitter e Instagram são as que eu mais uso. E tem também a arroba do podcast, arroba Mileniados. É lá no site. No também. Site também, www.mileniados.com.br. E deixa lá seu comentário, seu feedback sobre esse episódio, porque às vezes pode ser que a gente faça mais uma bagunça dessa organizada por outras vezes ao longo de 2020. E é isso.